Sessão 2. De As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 2 do livro 1º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Minha Terra. Todos cantam sua terra. Também vou cantar a minha. Nas tébias cordas da lira, hei de fazê-la rainha. Hei de dar-lhe a realeza, nesse trono de beleza, em que a mão da natureza esmerou-se enquanto tinha. Correi pras bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrareis o gigante Santa Cruz, hoje Brasil. É uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores, nas belas tardes de abril. Tem tantas belezas, tantas, a minha terra natal, que nem as sonha um poeta e nem as canta um mortal. É uma terra encantada, mimoso jardim de fada, do mundo todo invejada, que o mundo não tem igual. Não, não tem, que Deus fadoa, dentre todas a primeira, deu-lhe esses campos bordados, deu-lhe os leques da palmeira, e a borboleta que adeja sobre as flores que ela beija quando o vento rumoreja na folhagem da mangueira. É um país majestoso essa terra de Tupá, desde o Amazonas ao Prata, do Rio Grande ao Pará. Tem serranias gigantes e tem bosques verdejantes que repetem incessantes os cantos do sabiá. Ao lado da cachoeira que se despenha fremente, dos galhos da sapucaia, nas horas do sol ardente, sobre um solo das açucenas, suspensa a rede de penas, ali nas tardes amenas, se embala o índio indolente. Foi ali que, noutro tempo, à sombra do cajazeiro, soltava seus doces carmes, o Petrarca brasileiro. E a bela que eu escutava, um sorriso deslizava, para o bardo que pulsava seu alaúde fagueiro. Quando Dirceu e Marília, eterníssimos enleios, se beijavam com ternura em celestes devaneios, da selva o vate inspirado, o sabiá namorado, na laranjeira pousado, soltava ternos gorjeios. Foi ali, foi no Ipiranga, que com toda a majestade rompeu de lábios augustos o brado da liberdade. Aquela voz soberana voou na plaga indiana, desde o palácio à choupana, desde a floresta à cidade. Um povo ergueu-se cantando, mancebos e anciãos, e filhos da mesma terra, alegres deram-se as mãos. Foi belo ver esse povo, em suas glórias tão novo, bradando cheio de fogo: Portugal, somos irmãos. Quando nasci, esse brado já não soava na serra, nem os ecos da montanha ao longe diziam guerra. Mas não sei o que sentia quando, a sós, eu repetia, cheio de nobre ousadia, o nome da minha terra. Se brasileiro nasci, brasileiro hei de morrer, que um filho daquelas matas ama o céu que o viu nascer. Chora, sim, porque tem prantos, e são sentidos e santos, se chora pelos encantos que nunca mais há de ver. Chora, sim, como suspiro, por esses campos que eu amo, pelas mangueiras copadas e o canto do gaturamo, pelo rio caudaloso, pelo prado tão relvoso e pelo tiê formoso da goiabeira no ramo. Quis cantar a minha terra, mas não pode mais a lira. Que outro filho das montanhas o mesmo canto desfira? Que o proscrito, desterrado, de eternos prantos banhado, de saudades torturado, em vez de cantar, suspira. Tem tantas belezas, tantas, a minha terra natal, que nem as sonha um poeta e nem as canta um mortal. É uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa em seus rumores murmura, não tem rival. Lisboa, 1856. Fim da sessão 2.